10 horas e 36 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E você acompanhou ontem, inclusive, aqui na nossa programação, a informação de que a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, passará a oferecer, a partir do próximo ano, 24 novos cursos de graduação na cidade de Foz. E para falar a respeito deste assunto, eu estou na linha agora com o pró-reitor de graduação, Marcos Antônio de Moraes Xavier, que vai trazer detalhes a respeito destes novos cursos. Bom dia, pró-reitor. Bom dia. O que teremos de novidades para a população aqui de Foz do Iguaçu? São 12 cursos que vão iniciar já no primeiro semestre de 2015? Exatamente. O processo de expansão vai contemplar um curso de medicina, que a previsão para a primeira turma é agosto, já agora de 2014, e mais 24 cursos, sendo distribuídos 12 que irão abrir no primeiro semestre de 2015 e mais 12 no segundo semestre de 2015. Como é que foi feito até o processo de seleção desses cursos? Foi com base em estudos no mercado local, informações também ao Ministério da Educação e Cultura sugerindo cursos? Como é que foi feita esta seleção das novas graduações? Então, é um processo que inclui todas essas variáveis, né? Inclui a demanda da política nacional do Ministério da Educação, inclui uma discussão interna do corpo docente, porque todos os cursos que são criados nas universidades federais, eles devem ser aprovados pelo Conselho Superior. E também considerando algumas demandas locais. Então, é uma combinação, digamos assim, de todas essas variáveis. E com o objetivo, evidentemente, de contribuir para o desenvolvimento regional e também para o cumprimento da missão da UNILA, que é ser uma universidade voltada para as questões latino-americanas. E entrando aqui no site da UNILA, que é o www.unila.edu.br, eu recomendo também a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que têm interesse nessas graduações, acessem o endereço da UNILA, unila.edu.br. Nós verificamos aqui que a maior parte destes cursos que serão oferecidos a partir do próximo ano são cursos noturnos. Esta é uma tendência, inclusive, com relação à universidade, passar a ofertar mais cursos no período noturno? Exatamente. É para contemplar o aluno trabalhador, né, e também aumentar a possibilidade do aluno trabalhador residente em Foz da Região. Né. Então, isso exatamente vem em resposta às demandas da sociedade regional, né, de possibilitar o acesso democrático à universidade pública, gratuita. Então, de fato, há uma demanda, né, maior por cursos noturnos. Então, a decisão do Conselho foi justamente contemplar essa demanda. E temos aqui também alguns cursos que eles eram oferecidos em uma modalidade e passarão a ser oferecidos em outra modalidade, por exemplo, licenciatura, outros cursos bacharelado. Como é que foi feita também essa decisão a respeito de quais cursos serão licenciatura e quais bacharelado? Então, por exemplo, alguns cursos como História, Geografia e Biologia, nós já temos o bacharelado. E justamente dessa identificação da demanda local e regional, por formação de professores para a rede pública, sobretudo, que surgiu essa ideia de criar as licenciaturas, né, de ampliar as licenciaturas, junto vir também a pedagogia, no noturno, justamente para atender essa demanda, né, de ampliar a oferta de professores para a rede pública, a rede privada da região. Bacharelados já são aqueles que atendem a outras demandas de mercado, né, como a questão da engenharia de materiais, ciências da computação, engenharia química, design, jornalismo, já são voltados de fato para outras carreiras que também, né, emanam, né, de uma vontade regional. Eu vou passar aqui ao ouvinte da CBN que está nos acompanhando neste momento a lista, inclusive, de cursos que terão início na UNILA no próximo ano. Nós teremos, por exemplo, no Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História, os cursos de Artes Cênicas, Letras Português e Espanhol, curso de Música, História, Artes Visuais e Arqueologia. Desses cursos, são todos cursos novos que estão começando agora ou cursos que alguns deles já existiam, inclusive, na instituição? Não, então, todos eles são novos. O que a gente já tinha História, bacharelado. Passará agora até a licenciatura. Já tínhamos música, bacharelado, passará agora a ter também a licenciatura. Artes cênicas será focado para teatro, arqueologia é novo, artes visuais é novo. Então, aqueles que já existiam, na verdade, eles existiam apenas como bacharelado. Então, o curso de licenciatura, ele é um curso novo, ele é separado, né? Ele é um curso à parte. Teremos também no Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território os cursos de Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Ciência da Computação, Geografia, jornalismo e design. Eu pergunto especificamente a respeito do curso de jornalismo, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes que estão nos acompanhando também têm interesse sobre esta graduação. Será um curso que terá turmas em dois períodos, manhã e tarde? Os períodos ainda vão ser definidos agora, essa semana, para a publicação, porque há uma indicação, né, dos períodos. Pode ser que ele seja noturno também, pode ser que ele seja pela manhã ou pela noite. Então, o turno ele ainda está em discussão. Também serão implantados os cursos de Ciências Biológicas, Farmácia, Biotecnologia, Engenharia Física, Química, Matemática, Serviço Social, Administração Pública e Políticas Públicas, Filosofia, Educação do Campo, Educação Intercultural Indígena e Pedagogia. Eu pergunto a respeito desses dois cursos que temos aqui, Educação do Campo e Educação Intercultural Indígena. Como é que vai ser trabalhada essas duas questões na UNILA? Então, dentro da perspectiva da própria missão da instituição, eles são cursos que existem em outras instituições também do país, eles são voltados a atender as demandas da população. No caso da educação do campo, é de formar licenciados, formarem professores que estejam habilitados a atender as demandas específicas da população rural, em diferentes áreas do conhecimento do ensino fundamental e médio. E a educação intercultural indígena, que também é experiência em outras regiões, é sobretudo voltado para formar também licenciados para atuarem junto a populações indígenas. E no nosso caso, eles estão voltados, né, para a realidade que não só atende a demanda regional, mas também latino-americana. E nessa lista que eu passei aqui, que eu fui acompanhando aqui no site da UNILA, obviamente, estão citados os cursos que começarão em 2015. No caso, o curso de Medicina, a previsão é agosto de 2014? Exato, a previsão é o segundo semestre de 2014. Com relação até à forma de seleção para esses cursos, tanto de medicina como também os cursos de 2015, como é que vai ser feito este trabalho? Será pelo mesmo método que acontece atualmente, a questão do SISU, cotas de 50% para brasileiros, 50% para estrangeiros? Vai ser mantido o método atual da UNILA? Exatamente, será mantido. Então a seleção de brasileiros, ela disponibiliza as vagas via o sistema integrado de seleção única, o SISU. E o internacional, ele é estabelecido a partir de convênios. A meta é 50%, mas as vagas, elas são distribuídas conforme também a procura. Então, é uma meta, né, atingir os 50%, tendo em vista que isso está previsto na lei de criação da instituição. É uma instituição voltada para a integração latino-americana e desta maneira a gente inicialmente disponibiliza as vagas. Mas pode ter variação ao longo do processo de seleção. Depende muito da demanda, da procura, e de como se dá o processo seletivo. Também com relação a... Porque para implantar todos esses cursos, a gente sabe que precisa de uma estrutura enorme, tanto com relação a espaços físicos, como também a contratação de profissionais, professores, funcionários. Como é que a UNILA está se organizando também nesses aspectos? Então, esse processo de expansão, ele foi realizado um estudo pela administração da instituição. Esse estudo foi apreciado justamente pelo Conselho Universitário. Então, daí o escalonamento também de medicina no segundo semestre, e dos 24 novos cursos, teremos 12 no primeiro semestre, 12 no segundo, justamente para viabilizar, né, as ações voltadas para a concretização da infraestrutura e da contratação de pessoal. Então, nós já estamos realizando agora um concurso para contratação de mais cerca de 300 técnicos administrativos. Faremos também concurso público para seleção de docentes para esses 24 novos cursos, além dos cursos já existentes. Então isso já está programado dentro do processo de expansão. É justamente para gradativamente a gente atingir a meta, e conseguir ter a infraestrutura e conseguir ter os docentes e os técnicos administrativos necessários para poder atender essa nova leva de cursos. Conversei aqui na CBN com o pró-reitor de graduação da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o pró-reitor Marcos Antônio de Moraes Xavier. Pró-reitor, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. E eu que agradeço a possibilidade de divulgar esse processo de expansão que é tão importante para Foz do Iguaçu e região.